ZYJ 290, 1590 kHz. Cultura, a rádio que está no coração do povo de Andirá. Cultura AM, a rádio do povo de Andirá. Nenhuma construção começa pelo telhado. Se fomos longe, foi preciso dar o primeiro passo. Para a loja de ferragens Itaipu, é motivo de orgulho poder estar presente na sua construção e até mesmo no seu sonho. Que nesse fim de ano, você possa desfrutar da sua casa, da sua reforma e principalmente da sua família. E na certeza que no próximo ano estaremos aqui, ajudando você a construir e reformar. Boas festas é o desejo de Jota, da loja de ferragens Itaipu. Que tal experimentar uma comida caseira deliciosa? Agora em Andirá, Santana Restaurante Lanchonete, servindo marmitex de segunda a domingo no almoço e jantar de segunda a sexta, com disco entrega grátis 3538-5489 ou pelo WhatsApp 99632-5344, servindo também lanches e porções de terça a sábado e aos domingos com frango assado. Santana Restaurante Lanchonete, a verdadeira comida caseira. Rua Tupinambás 174, na Vila Americana, em Andirá. Se você quer qualidade, valorize seu dinheiro, passe em Móveis Ribeiro. O crediário é facilitado, o atendimento é diferenciado. Móveis Ribeiro, sempre ao seu lado. Móveis Ribeiro, só vantagens para você. Móveis Ribeiro, Avenida Major Barbosa Ferraz Júnior, 1372, Jardim Horizonte, Andirá. E Avenida Interventor Manuel Ribas, 53, Centro, Itambaracá. Telefones 3538-4266 e 3543-1461. Móveis Ribeiro, só vantagens para você. Móveis Ribeiro. ZYJ 290, 1590 kHz. AM, Rádio Cultura de Andirá. Jornalismo verdade, esporte, lazer, entretenimento, utilidade pública. Uma rádio a serviço do povo, com uma linguagem dinâmica, levando a informação na velocidade dos acontecimentos. Cultura, eleita pelo povo como a rádio de maior credibilidade junto ao ouvinte. Rádio Cultura, a rádio do povo. Programa Show da Manhã, com Regiane de Oliveira.